Repouso 90, tá 3604. Passando do anão, 5728. 5728, informe passando o externo. Passa lá. Os obstáculos no solo, ou fumaça 14. Alfa Tango Sierra, na escuta. Na escuta, na frente. Na escuta. Eu sugiro que o senhor faça um 360 pela direita, Alfa Tango Sierra. 360 pela direita, Alfa Tango Sierra. Está visual com a aeronave da Força Aérea à sua frente, 12 horas e 5 milhas, mantendo 600 pés? Negativa. Faça uma espera pela direita agora, Alfa Tango Sierra. Fazendo agora, Sierra. Eu mantenho 500 pés, confirme. 710. Afirmativo, mantenha o setor, aguarde instruções para aproximar para o circuito da 10. Na sequência aí tem um webjet na final, ok? Será após o webjet. Afirmativo, estou mantendo a espera no setor. Já conseguiu contato visual com o cabo, Fumaça? Afirmo. Ciente. Para que aeronave? Golo 041, autorizado descida para 2000 pés, informe no localizador. Comará localizador 1041. Azul 4076, reduza para 1970 nós. Subvetor para sequenciamento, esquerda, proa 025, limite ao loque. Reduzindo 170, esquerda 025, limite ao localizador 4076. Salvador 1477, da Gol. É o 4033, confirme. É o 1477. 1477, prossiga. Pode passar a escuta do centro? Foi orientado a passar em 260, alternando 13325. É, não recebemos, obrigado. Controle, o 4033. 4033, contato radar na decolagem e vigilância, 4033. Vigilância radar, 4033. Fumaça no 4, chame a torre em 1 na noite, decimal 6, confirma sua altitude. Juliette, senhor. Alfa, senhor, para ingresso na Juliette, 3604. Funcionando 333, pronto para o cruzamento? Funcionando 333, autorizado o cruzamento da pista, mantenha a posição na Delta, aguardando para ingresso na Alfa, 1333. Autoridade de cruzamento, 1028, aguardará na Delta, para ingresso na Alfa. Webjet na final no zero. Após a passagem do objet, tá, vai ser autorizado a base direto para o Fumaça no 4. Gente, reportará a guarda na perna do vento. Só um tráfego que precede 8 milhas à frente. Curva direita e voe na proa 050, reporte estabilizado. Direita 050, reporte estabilizado, 4076. Fumaça 09, 3604. Força Aérea 1333, na retaguarda do TAM, tem livre ingresso na Alfa, e até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 8, no ponto de espera da pista no 0, chamar a torre em 1 no 8, decimal meia dúzia, Força Aérea 1333, tem um bom voo, senhor. Força Aérea 1333, livre ingresso na Alfa, até o ponto de espera da pista 1 no 0, chama a torre em 1 no 8, decimal meia. Salvador, boa tarde, gol no 041 estabilizado, ILS, 3 milhas do externo, embaixo travado. Gol no 041, continua a aproximação e reporte externo. Tá. Barra, centro histórico, Bonfim. A gente ingressa no corredor via Portão Itapuã, Tango de Abraão, forma passando através do farol da Barra. Tango de Abraão, final do... Olá da Barra. Reporte na final, o Fumaça no 4. Fumaça. 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 8. 10 pés chegada a mais, 2000 pés, 0 no 8. O no 041 no torre, no 86. O 407. Meia, está autorizado a aproximação, livre LS, chama a torre no 86. Livre LS, azul 4076, chama a torre 1862. Controle objeto 6721. Prossiga 6721. Podemos aprovar externo? Negativo. Mantenha estar. E aí, mantendo. Alfa rebaixado, travado. Aça ciente, vento 170 com a 12, o Web já vai livrar, após o Web livrar, tá livre o pouso. Livre, após livrar o Web. 4 milhas da cabeceira, gol 1041. Aguarda, pista livre. Cida em Veracruz, monitore a frequência do APP e 1, 2, 3, 4, 5. Veracruz, Patrick, vai monitorar a frequência do CPL, vem também o Mike. Track Summit, 6741. Fumaça, não vai ser possível o backtrack agora. Agilize liberação à direita. Ah, já livrou aí, então livre ele na hotel, Fumaça. Tá livre e já está sendo a frequência livre. Fumaça, livrou na hotel. Olha o Oscar Lima Hotel para regresso. Posso que ele meu hotel e faz passando portão, correção, faz passando através de Paripe. É possível descida para 030 e atuar direto Duna para a final do INS? Negativo, mantenha-se em condições visuais, Oscar Lima Hotel e faz passando através de Paripe. Positivo, passando em Paripe e Oscar Lima Hotel. Pode descer para 1500? Afirmativo, coordene com o Juliette Quebequilo que há lançamento em Veracruz. Juliette Quebequilo, 234. Proteção da Leandro, 234. Passou de Azul, 4033. Confirme. 4033, Azul. Prossiga, 4033, passa no 60, Recife, frequência 1260, alterno 3325. 260, alterno 3335. Proteção Salvador, gol 954, passa 18 para 160. 954, desce via chegada para 2000 pés, 2018, 754. Via chegada para 2018, 754. O Juliette Quebec e Kilo já coordenaram as aeronaves e está pronto para ir para lançamento. Gente, em forma para descida. Tá em 041, libera direito, 129, 27. 129, liberando direito, gol 1045, gol 1041. Salvador, Sociedade, ano 333, passar pistão no 0, pronto. Rosário 1333 aguarda no ponto de espera devido ao tráfego da Azul que já passou a estrada. Mantenha a posição, Rosário 1333. Alfa Tango Sierra ingressa final no 7, aguarda para pouso no 7. Tá. 4 milhas da cabeceira, Azul 4076, baixar travado. Azul, pista livre, autorizado pouso, 160 graus com 149. Livre pouso 4076. Tudo bem, senhor, graças. Paulo Salvador, gol 1041, livrou a pista. Gol 1041, boa tarde, autorizado Alfa. Mantenha a posição do Juliette, aguardando ingresso, 1041. Gente, taxi Alfa, reportando na Juliette, gol 1041. Descida, Juliette Quebequilo. Controle, Juliette Quebequilo. Juliette Quebequilo para a coordenação. Chame frequência livre. Sério 1333, após embreagem azul ali, mantém na 10. Após embreagem azul, a linha mantém na 10. Alfa Tango Sierra, autorizado pouso na 17, o vento 170 com 112. Serra. Ele motel, se fizer o ILS, será o número 3 para a aproximação. Qual? Ó, escolhi motel para realizar ILS X-Ray, voo na proa de pelo e inicia espera. A proa de pelo espera o ano. Limotel? Vou para 4 mil pés, o ajuste é 1-0-8. Ah, para 4 mil, Salvador, bom dia, 3660 da TAM, através de Boral, nível 130. Os objetos 6741 não tem um bom voo, senhor. Taxi, pátio, Juliette, Alfa, ponto espera 1-1-8-6, o ajuste é 1-0-8, objeto 6741, excelente fim de semana, colega. Igualmente, senhor. Gol no 041, dá passagem ao Webjet, após ingresso na Juliette, portão 612, gol 1-0-41. Gente, esperando aqui a passagem do Webjet após Juliette, portão 612, gol 1-0-41. 4-4 para G, manutenção no solo. Reporte no término. E no grau rápido, reportará. Força aérea 1-3-3-3, o vento 1-6-0 com 10. Autorizado decolar pista 10. Gate 01, azul 4076. Lima Nova Quilo, sem identificação, na proa do VOR, desça para 2 mil pés, o ajuste é 1-0-7. Alô, 3660 para descida. 3660, via chegada Mari, desça para 3 mil pés, o ajuste é 1-0-7. 3 mil pés, 617, chegada Mari, 3660. Controle o Lima, Anca Lima Hotel. Quando tirar cancelado, você Detroit Paris, descida para 1500, ok? Oscar de Motel, desça para 1.500 pés, ajuste 1-0-7, prossiga pelo corredor Interlagos, reporte na visão da rotatória. Não vai tirar, você não está fora, Oscar de Motel. Sede 21, livre LS, XC, reporte estabilizado. Porta lá estabilizado, né? Sede 21. Pista livre. Força aérea decolou aos 3-2. Controle 1-9-35. Controle 1-9-35. Força aérea no 3-3-3. Controle Salvador, Força Aérea no 333. Força Aérea 1-3-3-3, contato radar decolagem, sobe e mantém nível de voo 120, sai da coral. Sobe e mantém 120, sai da coral, Força Aérea no 333. Controlação, Índia Brava. Prossiga. Índia Brava está no posto, vai com proa do Golfo. Ciente, mantém sem condições visuais, 500 pés. Força aérea 1-3-3-3, confirma se tem condições de voar na proa de coral? Afirma, boa posição coral. Força aérea 1-3-3-3, está presente, voa coral. Está presente, voa para coral. Objeto 6720, complete aproximação, chame torre 1-1-8, decimal 6. 6-8-6. Web 6741 vai decolar e manter proa até o 40. Vento 1-7-0 com 1-12, está autorizado. Então está autorizado a decolagem da pista 1-0, mantendo a proa até o nível 040. Web 6741. Vitor ainda Juliette, aciona ataque, chama para ingresso no 7017 ao ajuste. 0, confia. Para o ataque, 2, Salvador, UFJ 67, 2, 1, cruzado externo, baixar travado. 67, 2, 1, na guarda, pista livre. Guardado. 35267, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, com fins, via rota apresentada no plano de voo, apresurou na meia. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda após Bridge. Controle 199.35, transponder 5511, somente uma correção, não via apresurou no meia, mas ciente, somente autorizado via rota apresentada no plano de voo, 35267. 5267, autorizado com fins, abezulou no meia, decola 10, curva à direita, saída da El, pós Leda, Leda voa bridge, 11935, controle 5511, só não copiou o nível de voo, pode confirmar? Transponder 5511, senhor. 5511, nível de voo, autorizado 380? 38, correto, senhor. 380, autorizado então 5267. Correto, 5267, no pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento 5267. Vai chamar quando pronto, puxa acionamento 5267, obrigado. Oi, Salvador, objeto 6741. Objeto 6741, contato radar na decolagem, mantenha presente pro até cruzar 4 mil pés após pro de dança. Mantenha pro até 4 mil após da EO, web 6741. Para o táxi. Autorizado o táxi, Juliette, chame ingresso na 17, o ajuste é 17. Passarinho para ingresso, com 10017. Torre Oscar Lima Hotel, visual com 17, passando rotatório. Final 17 livre, Oscar Lima Hotel, aguarda autorização de pouso. Mará, aguardando aliás, 17, Oscar Lima Hotel. Confirme as condições de tempo aí nessa posição. Tá dando pra ver o campo tranquilo? Sim, Matheus, daqui dá. Sempre. Web 6721, 937, direito 219. 219. Informa o Oscar Lima Hotel que tem Uruguai na final 97. Capacete. Fala, buenas. O 6721 livre ou? Buenas, objeto 6721, autorizado via Alfa Juliette, portão 04, senhor. Alfa Juliette pro 04, obrigado. Colar no 7, o vento é 150 com uma 12. Hotel aguardando pista livre. Guardando no hotel. 754 é helicóptero, você pode me informar? Só no 754, o helicóptero mantendo 500 pés, não vai ter frio na aproximação. Obrigado. Edição para 1709, nós, era SIG tráfego, posição 12 horas, 10 milhas, o Boeing 737 com 1709. Reduzindo para o máximo aqui, atendendo. 3660, informa o tráfego, posição 12 horas, 8 milhas, helicóptero mantendo 500 pés, não vai ter frio na aproximação. Ótimo. 3660, copiou o controle? Copiou. Oscar Lima Hotel autorizado, pouso no 7, 160, 112. Leve pouso no 7, Oscar Lima Hotel. Tem Victor India Juliet aos 37, aos 39 e 1935. 19:35, Julie. Torre Salvador, Lima, Bravo, Alfa, CTO 4. Quente. 2,5, obrigado. Aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, Victor India Juliet. Papa Tango, Victor India Juliet, mantenha-se em condições visuais, no meu pé, você pode passar no farol da barra. Passaremos, farol da barra, Júlia. Da 3660, autorizado ILS, XA, pista 1-0, reposto estabilizado. Reposto estabilizado. Olha, 67, patrono. Consiga. Senhor, muito boa tarde, é o gol 1600, cruza 220. Gol 1600, sem identificação, via mar e desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-7. 1-0, 1-7 para 2000 pés. Controle de mar, o gol 1600. Webjet 6741, prossiga. Eu gostaria aqui de coordenar com o centro, para ir direto Ilhéus, da presente Ilhéus, Ilhéus Arubi, aí pela via de baixo até o 240. 7741, aguarde transferência para o centro, coordene com o mesmo. Jet 6741, chame centro Recife, 126.0, alterne 133.25. 1260, alterna 133.25, 6741. Afirmativo. Obrigado. 660, reduz a velocidade para aproximação, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 3660. Confirma estabilizado. Ok, estabilizou agora, 3660. Então, 3660, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186. Ô, Lima, Papaquilo, cruzou 3000 com referência para o Pai. Lima, Papaquilo, confirme modificando plano de voo. Afirmativo, tá, visual, propõe cancelamento, DC-1500 para aproximar para 17. Limpa para o aquilo, plano de voo modificado às 1443, desce para 1500 pés, ajuste na 097, reporte na rotatória. Dayton 29. 29. Gol 1754, Lidl. 1754, taxa aprovada de Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia por 03754. Através do centro de comunicação. Sentirá para prosseguir para Bom Fim? Já estou retornando, cara. Eu vou para Salvador. Bom Fim? Já estou retornando para Salvador. Gente, então o Índia Bravo reporte no Pituaçu. No Pituaçu chamará para o Índia Bravo. Chuva sem problema. Confirme. Confirma, Papaquilo. Sobre a rotatória, tá bastante chuva. Confirma, Papaquilo, chame torre. Confirme se está visual com o campo. Confirma, teu. Chame torre 118, decimalmente. Obrigado. Controle, autorizo que o Tango India Bravo fazer um sobrevoo aqui no paralelo do cabo? Do cabo? Afirmativo, Tango India Bravo, mantenha casa de pés. E o Tango India Bravo, senhora? Tá autorizado, Tango India Bravo. Ah, Bravo. Bom dia, controle de Salvador, 03566, informação número 3. 03566, sendo identificação via Mari, desce para 3.000 pés, o ajuste é 1097. Via Mari, para 3.000 pés, 3566. Controle, o India Bravo está pela linha do litoral, não? Vem para o controle. É o India Juliette. Prossiga. Poderia confirmar a posição do India Bravo? Outro dia, Juliette, já foi ultrapassado pelo Tango India Bravo e estava mantendo 500 pés. Ok, grato. O Tango India Bravo passou através na vertical do Pituaçu, transfere para Salvador, na torre de autoridade. Tango India Bravo para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. 118, grato, uma boa tarde. É, Tango India Bravo. Tem um tráfego aí ingressando agora na final de 2 milhas para 117? Prossiga na paralela aí, na final 1-0, aguardando para a base pela direita para 1-7, ok? Ou para a base direto para o pátio. Está falando isso com o Tango India Bravo, senhor? Afirmativo, Tango India Bravo vai prosseguir direto para o pátio? Direto para o pátio 4, senhor. Então, sem interferir com a final 1-7, está livre, informe solo controlado, 1-4-0 com 10. Tango India Bravo, sim, senhor. Lima Papaquio, informa o helicóptero vai aproximar direto pátio 4, tem livre pouso no 7. O vento 140 com 10, Lima Papaquio. Obrigado. Afirmo, cara. Tem um tráfego realizado TJ em Vila Cruz? Ciente, frequência livre. Grato, terra grato, Júlio. Amada 1-0, primeira curva direita da El Leda, após uma direto Eus. Controle 1-9-3-5. Transponder 5520. Protegimento correto, senhor. Só por gentileza modifique. Negativa da Euleda Eudes. Eu paguei errado. Da Euleda Bidev. Da Euleda após Leda Bidev, senhor. O chame pronto para posicionamento. Portão 14089. Positivo. Então, da Euleda boa Bidev. Bravo Índia Delta Eco Britânica. Correto, senhor. Fala, senhor. 3605. 05, prossiga. Autorização Congonhas no 380, o 360, pronto para a costa. Juliette, eu tá 3660. 3660, tá tendo autorizado ingresso, portão 08. Aqui até o 08, então, aí já tá 3660. O 3605 mil, perdão, senhor. Eu tenho aprovado 36, só vai ser o 36 mesmo? Ou eu me perdi, o senhor pediu 38 ou 36? Não, pode ser o 360. 360. Muito bem, senhor. O senhor está pronto para a cópia? Irmão. Está 3605 autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo. Decolou da pista 1-0, primeira curva direita, subida da El até a posição Leda, após Bridge, onde intercepta Presolou no meio, após voo conforme rota. Controle 11935, torre 118, decimal 612, transponder 5515, tem 3605. Autorizado com Goiás, o 360 via rota, decola da 1-0, curva direita, saída da Léo, Leda, após Leda, Bridge, controle 11935. E aciona 5515, TAN 3605. 5515, contagimento correto, TAN 3600. Correção, TAN 3605. Portão 9, chame quando pronto para o push back acionamento. Chamará para o push acionamento, 3605. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde.